Como é linda a música que ouço. Me envolve e me transporta. Sinta que você está se desligando, penetrando lentamente dentro de si, tal como as flores, quando a noite chega, elas recolhem graciosamente suas pétalas, uma a uma. Agora, você está se recolhendo, se desligando do mundo, se distanciando de tudo que lhe envolveu durante todo o dia. Situações às vezes nada fáceis e tão pouco agradáveis. Deixe para trás as tristezas e lágrimas, o medo e as dificuldades. Agora, só você é quem importa. Busque energia, orientação, força e calor para quando voltar às suas obrigações, elas estejam menos árduas. Uma nova compreensão que lhe faça uma pessoa mais tolerante, mais compreensiva e, principalmente, mais otimista. Encontre dentro de você a esperança, ela que lhe faz seguir em frente. A esperança que lhe faz caminhar, a esperança que lhe faz amar sempre, apesar de todos os reveses, a esperança que você conquista através da fé. A fé que tem dentro de si uma força infinita e indestrutível, eixo da sabedoria. Afinal, em tudo que parte, existe algo que chega. Em cada mal, a semente de um bem. Em cada perda, algo a ganhar. Em cada dificuldade, existe a oportunidade de vencer e crescer. Que você possa ver com os olhos da alma a semente se transformar em flor, a noite escura em dia claro. Que você possa sentir a presença divina, às vezes em um sorriso de criança, no olhar de um idoso, no apoio para alguém necessitado. Aprenda a iluminar seus inimigos. Transforme a energia negativa deles em pura luz. Reverta o mal. Faça isso sempre. Abençoe quem não gosta de você. Um dia, isso irá mudar. Acredite. Se a dor da perda de um ente querido lhe visitar, não sofra tanto, pois chegará o dia de reencontrá-lo com o mesmo amor e saudade. Agradeça a Deus todos os seus dias. tudo e todos com quem divide a razão de viver. O mundo te pertence. Tudo de bom está ao seu alcance. Mude o que precisa ser mudado. Realize o que precisa ser realizado. Haja. Construa. Perdoe. Compreenda. Ame. Todo o seu ser é harmonia. Você é perfeito. Respire profundamente. Volte lentamente. Espreguice. Estique os braços e as pernas. Ah, como se sente bem quem está em paz consigo. Sorria para o mundo. Sorria para você. Sabe, este é o segredo da felicidade.